20 para 02. Então faz o seguinte, porém o CIV já alterou a sua, seu 20 para o 12, estamos aguardando aí novamente aqui a informação. O Xalé 6320 vai em frente, ingresso do pátio principal. Não, manda de posição. Desconsidere, aguarde. Fala, Salvador, Bono 333. Muro 924 prossegue agora via pátio, vai contornar a Ilha Gramada via Índia, ok? É, via pátio e Índia, 924. Chamando centro 188-264-azul-409, boa. Capitão, vira para a partir. Número 5, número 4 para a cópia, guarde. Acerte. Solo 3566 no gate 1 para o flex treinamento. Positivo, gate número 1 na guarde, número 2 para o push. Aguarde, 3566. Número 1 para a cópia, aguarde. Já estou guardando no 600. Faz a falha de comunicações, chame Brasília em 1-2-4-2-5. Aqui para trás pegou 1h45, pegou 1h45, pegou 4-300, número 340, morre 735. Golf vai chamar a torre 1862. Repito, antes do ingresso na Golf, chame 1862. Afirmativo, Alfa, você ingressa na Golf, 1862. Coro 924, sai com o número 2, Alfa, até a Golf, antes da Golf, chame 1862. Coro número 2, Alfa, antes da Golf, 1862. 1924. Ok, o Xané 6320, agora sua posição será remota 1-2. Prossegue, ingresso pátio, remota 1-2. Tudo isso para remoto, hein, amigo? Pois é, a Infraero mudou já 4 vezes aqui a sua posição no pátio. É, agora o companheiro da Tata está saindo lá do 1, ó, se eu não me engano. No 600, autorizado para Natal, nível 410, via Pernambuco 10, decola da pista 28, curvando à direita, na saída Aron, transição Zipar, controle 119.35, transponda 5441. 7410 autorizado, via Pernambuco 10, decola 28, curva à direita, saída Aron, Zipar, 1935, controle, só na 5441, puxa acionamento no 62, igual ao 9000. Positivo, no portão 612, o avião já está passando a sua cauda agora, vai efetuar o portão 612 e chamará para o táxi. Vai chamar táxi igual ao 9600. Como que vai fazer push simultâneo com o portão 7? 7 do push no 7, igual ao 9600. 1806, cópia. 1806, pronto, 4. Autorizado para Aracaju, nível 190, via Golf 677. Decola da pista 28, com curva à direita. Pedarão, transição Melim. Controle 119.35. Transponder 5417. Autorizado 190, Golf 677, 28, à direita, Aaron Almelin. 1935, 5417, Transponder. Na 5 para o fuxo de acionamento. No portão 05, está autorizado, chama para o táxi. Autorizado, puxa de acionamento, chama para o táxi. Bruno 333, cópia. Bruno 333, pronto para cópia. Autorizados para São Paulo, nível 360, via 358. Decola da pista 28, com curva esquerda. Sai da Gole, Eval, transição Sagai. Controle em 119.35, transponda 5453. 360 aprovado para São Paulo, com Congonhas, 358, curva esquerda, Gole, Eval, Sagar, 5453, 119.35, 119.33. Positivo, 5453, correto, vai chamar para o puxa acionamento no portão 3. 119.33. Então, 3661 no cópia. Prossiga. 3661 autorizado para Ilhéus, nível de voo 220, via Golf 677, decola da pista 28, curva da esquerda, sai da Gole, Eval, pode direto Ilhéus, controle em 119.35, transponder 5443. 20220 Ilhéus, pela Golf 677, decola 28 à esquerda, Gole, Eval, 119.35, oceano 5443. Positivo 220 aprovou, no portão 10 vai chamar para o push. Fala com a fã para o push, na 3661. O táxi Gol 1600 com 124 a bordo, autonomia de 2 horas, 5 minutos, alterna, passe lá. A gente aguarde para iniciar o táxi, de forma que após a decolagem irá manter proa até atingir 3.000 pés agora, instrução, manter proa agora até 3.000 pés. Sete após decolagem, o Gol 1600 vai manter proa até 3.000 pés. O Sol 3234 está autorizado em seu posicionamento. O 3234 vai iniciar o push para o táxi. Chegou no 600, assim que a aeronave da companhia já ingressando agora no parte 3, push recuado, prossegue via Juliette Alfa antes do ingresso na Golf e vai chamar 18.62. 7 Juliette Alfa antes da Golf e chama a torre 18.62, igual no 600. Boa tarde, Quebec Serra. Quebec Serra, boa tarde, é a torre de controle. Repete na rotatória, ajuste na 0 no meio, vento de 200 graus com 5 nós, quilo Quebec Serra. Parada. Matei 3566. Flip 5489, cópia? Correta. Ok, 3549. Clear to Conquista, flight level 140, direct, take off at runway 18, correct, runway 28, with left turn, at Gole departure with eval transition, control is 119.35, squawk is 5451. Clear to Vitória da Conquista, flight level 140, direct, runway 28, after departure, turn left, Gole, eval transition, 5451 squawking and 118.35. It will be departure and 118.6 tower 25489. That's correct, and after takeoff we will maintain your present heading until 3000 feet. After takeoff maintaining present heading until passing 3000 feet, 5489. O 3566 da Tanta Livre agora via Alfa, antes do ingresso na Golf, vai chamar 18.62. Ativo, tá continuando, pronto, espera 18.62, 3566. Sendo Brasília, 12425, alterno 3655. 806, está pronto para o táxi, autonomia 2 horas e 20. Aborda 140, altera recife. Positivo, prossegue seu táxi via Juliette, Alfa. Antes do ingresso na Taxiway Golf, vai chamar a torre 18.62. Vamos querer manter proa até atingir 3.000 pés. Após a curva à direita para Dom. Alsace, Juliette Alfa, Angela Golf, chama a torre, 18-6, mantenha a proa 3000. 135489, air position 14, right to push and start. Roger, stand by for push and start. Stand by. Solo, go 1-0-3-3-3, posição 03, pushback acionamento. Zona 333 no portão 3, autorizado, chamar o táxi. Autorizado, pushback acionamento, go 1-0-3-3-3. Serra, foi autorizado pistão na 7, vento em Salvador, fundo 90 graus com 7 nós. Correu o voo no 600, tá antes da alfa. Pode ingressar na Golf, o voo no 600. É, deixa eu bater o final na Golf, o voo no 600. Alô, Salvador, tem 3834 para o táxi com 145 a bordo, 3h40 Teresina. 45-1340 Teresina, táxi autorizado via Juliette Alfa. Antes do ingresso na Taxiway Golf, chama 18 decimal meia dúzia. Após a decolagem, mantém prota de 3000 pés. Juliette Alfa antes da Golf, 186. Mantém a prota 3000 pés, até 3834. Pistão 2-2, 9-2-4. Quebec Serra, Sol 05, direita, frequência livre. Dá 2000 ou atinge 3000 e mantém? Não, o voo no 600 é o seguinte, vai manter pro até 3000 pés, mantendo pro no eixo da decolagem até 3000 pés, por causa de tráfego que pode estar no, em setores visuais no norte do aeródromo. No caso não tem nenhum agora, mas mantém até 3000 e após 3000 aí curva a direita e contra a segurarão. Ah, tá legal. Agora entendi, obrigado. Decolado de Salvador ao 06, transfere 19935 agora, bom voo. Obrigado, 1935A. 173, passa nível 120, chama agora o centro Recife, frequência 1288, alterna 1264, boa viagem. 288, 264, obrigado, boa tarde. Patrulha com 1924. 24, contato radar, sua para o nível 350, perfil Aromerim. 350, já pode curvar a direita? Autorizado. Direita, 350, Aromerim. É, na linha 1, no 924. Colagem da pista 28, irá manter pronto atingir 3000 pés após curva esquerda para a saída gole. Clear taxi, India Alpha antes da Golf, contato torre 1-1-8-3-6, perfil após decolagem 3000 pés por hora pista, após cumprir o perfil de subida. Voo 1-3-3-3. 5489, request taxi, 28 on board for and a half hours endurance, alternate Salvador. Roger, proceed your taxi via taxiway Juliet, Alpha. Before entering taxiway Golf, contact 118.6. Cleared via Juliet, Alpha, before Golf, you will contact 118.6, 35489. Gol na 600. Eu preciso da rolagem do 737-800 ali, mantém. Ali mantém após o gol 3566. Torre Salvador, gol 806, mantém essa disputa. Vai manter o ponto de espera como número 1 no Paulistão alinhado. Sim, a gente pode alinhar, ingresso e mantém na Golf. Ali mantém Golf 1806. Golo 600, decolou 09, chame o controle 1935, bom voo e boa tarde. 1935. 600. O Salvador, gol no 600. 600, contato radar, sobre nível 4, no 0, perfil Aronze e Par. Quem então já pode curvar a direita na subida, pro 490, gol no 600. Frequência 1.2685, alternando 1.25.45, boa viagem. 28 Salvador, para decidir também. Alfa Juliette, vou local Salvador, Salvador. Sobrevoo e toque emitido em Veracruz, 1-7 da cola, aguarde. Aguarda o Alfa Juliette. Pede após curva direita para conter a terceira subida Aron. OK, 3 mil pés, Aron 3566, iniciando, obrigado. O Note 06 para a rolagem do Airbus, alinha e mantém. O Note 06, alinha e mantém 28 após. 05, voando a proa de eu, o Rotário 6544, informo que após eu, deverá ser desarrollado de 06, assim. Obrigado, até a volta, minha meta. pediu sua decolagem fosse 4 minutos da, desse do tanque que decolou sua frente. Bom, no 806, gente. Estado 3566, tá? 566, boa tarde, contato radar, foi o nível 90, Aron, Melinha, saída. A 190, Aron, com a transição, por gentileza? Melim. Melim, OK, o 3566. Meia mantém a proa até 3 mil pés? Espaço sai gol. Cara, quando no mesmo voo no 333. Local, visual, Salvador, Salvador, mil pés, corrido axé, decolando 7, curvando direita, controle 1935, torre 18, meia dúzia, transponder 0151. Autorizado o voo local, Vera Cruz, decola da 17, curva à direita, corredor axé, 1 mil pés, transponder 0151, torre 1118-160, controle 1119-160. Positivo, com dois a bordo, vai chamar para o acionamento de táxi, torre 18-1612. Afirmativo, chamar a torre 2-6-6-10. Boa tarde, é o capacete de Alfa de Bolívia. Dois a bordo, no caso da data. Boa tarde, do acionamento, chame táxi. Para cá, boa noite, 09, livre decolagem, pista 10, vento de 200 graus, 5 não. Livre decolagem, 28, gol no 806. Rodou, meu pé, corredor forte até 20 milhas, confirma? No meia na chegada de pit 3193. Rodotão 3661, 145 a bordo, Aracaju, 1h57, táxi. Positivo, prossegue táxi, via Juliette, Alfa, antes do ingresso no Taxi Golf, chame 18-1612. Informo que após decolagem mantém protege de 3 mil pés. Após curva de esquerda, reta agora. 3509, Number 34 departure with you. Solo Salvador, Batalha 3192, polícia nível 330 Maceió. 330 Maceió, guarde na escuta. Tá. Vou à direita, mas batendo a saída. Batendo a saída, curva da direita, 806. Da 20 milhas, na cola da pista 17, curva da esquerda, corredor da forte, controle 1935, torre em 18, decimal meia dúzia, transponder 0120. Com 02 de POB, chame para acionamento a torre em 18 decimal meia dúzia. Transponder 5472. Autorizado, um acione, deu 330, via por 58, decola da 28, mantém a próxima 3000, depois direita, Aron, em 20, 1935 ao controle, 5472, transponder 3192. Positivo, chame para o pushback, portão 8. Camará. 34, se puder. Voe na proa 320, caso faça comunicações, eu te envio 370, vou direto Fortaleza. Mantenha a proa 320, até a falha de comunicações 370, Fortaleza, 323, manda.